viver e aprender. Amar e evoluir, bater no peito e reagir. Viver e deixar viver. Eu respeito por alguém. Depois do mar mexido, onda boa que já vem. Viver e deixar viver. É prover por um bem maior. É pensar só no adianto, enxergar uma real melhor. Viver e deixar viver. É o caminho pela frente. É ser livre e se libertar. Conhecer um mundo diferente. Viver e deixar viver. É querer ser merecedor. Jogar limpo na diversidade. Na amizade cultivar o amor. Viver e deixar viver. É correr pelo que é certo. Entender o problema alheio. Cada vidro tem seu teto.